Dos olhos tiro a venda, vejo os problemas com o mundo enfrenta. Entendo e resolvo, não trate pessoas diferentes com indiferença. Coisas banais como essas, quando os demônios verdadeiros, dos lobos e pele de cordeiro, multiplicadores do preconceito. Asnos, estúpidos, cérebros atrofiados. Sabem que descende da Adão e Eva, evoluíram os macacos. Não acredita, tem dúvidas, pensa que é bobagem. Consulte, lê a Bíblia, estude, escute, Davi. Achei que era pouco, pesquisei como você, fiquei fascinado ao saber que a seismologia da África surgiram os primeiros antepassados. Continente distante, né? Mas não como se imagina. Cada ano que passa deles a gente se aproxima. Desculpe-me, deixe prosseguir com meus argumentos. Do início ao fim desses versos, poderá mudar alguns conceitos. Continuar como está difícil, prepare-se para o choque. O primeiro habitante brasileiro possuía traços negroides. Essa foi profunda, tio, alta vontade. Não foi descarga elétrica, foi apenas a verdade. Ame ao próximo como a si mesmo, não é isso que disse Jesus? Quando chegaram nessa terra, encontraram mulheres e homens nus. E hoje aqui estamos, três raças, três estilos. Um só povo, um só sangue, um só sorriso. Portanto, a pessoa que tu julga contigo é um laço, um parentesco. Se não possui a competência de amar, pelo menos use o respeito. Use o respeito. Somos um povo, uma só gente, mais semelhantes do que diferentes. Somos um povo, uma só gente, mais semelhantes do que diferentes. Somos um povo, uma só gente, mais semelhantes do que diferentes. Somos um povo, povo, uma só gente. Brava gente. Inferioridade feminina, mentira, adjetivo inexistente. Me entenda, 9 meses, placenta, útero, ventre. Lembre-se, o primeiro cidadão brasileiro era uma mulher. Lucia com Maria, mãe de Jesus, esposa de José. Espero que este rap entre em seu coração e que entenda que o mal nasce para todos, independentemente da opção. Por isso importante, atenção, felicidade, cumplicidade, carinho. Saiba que nunca erro, o alvo tal chamado cupido. A gente que erra, vemos a flecha, onde não está. O que bombeia o sangue tá longe, algo reprodutor quer procriar. Este erro cometi, deixei me levar pela atração. Esqueci o interior e conheci a dor da traição. Nisto adquire experiência para toda uma vida. A embalagem pode ser bonita, mas a validade pode estar vencida. Toda uma vida, meu e seu futuro próximo. Depois do plantio vem a colheita, vê se respeita os idosos. Fábricas, estradas, escolas, faculdades foram construídas graças à união de vários sotaques. De costumes, emoções, transpirações. Essa terra que você pisa não contém mais 5 corações. Lições de amizade que não combinam com tolerância, mas são exemplos pra quem contra a mudança. Pra quem contra a mudança. Somos um povo, uma só gente, mais semelhantes do que diferentes. Somos um povo, uma só gente, mais semelhantes do que diferentes. Somos um povo, uma só gente, mais semelhantes do que diferentes. Somos um povo, povo, uma só gente. Brava gente, brava gente. Pangeia, grande terra. Pangeia, somos filhos e frutos desta mesma terra.